Nosso tema dessa noite é envelhecimento. É interessante, né? A gente às vezes ouve o assunto, o tema, e pensa, né? Mas o que, que tem a ver com o espiritismo, né? Com a casa espírita? E na verdade tudo que tem a ver com o ser humano tem a ver com a casa espírita, porque o nosso objetivo é entendimento, é desenvolvimento, não do corpo, mas do espírito, mas é através do corpo que a gente se manifesta. E só para a gente iniciar o assunto sobre envelhecimento, e até para a gente entender às vezes o porquê, né, do tema, o nosso país, nas últimas décadas, ele vem modificando o perfil da sua população. Eu me lembro quando eu estudei, o Brasil era dito como um país de população jovem. A pirâmide da base era uma população jovem. E hoje não se inverteu, mas está modificada. A gente já ouviu falar várias vezes do aumento da expectativa de vida da população. E não só do aumento da população, da expectativa de vida, mas também as estatísticas nos mostram que tem diminuído o número de pessoas de menor idade, enquanto vem aumentando o de maior idade. Está havendo uma inversão. A gente passou o ano passado inteiro falando sobre reforma previdenciária, muito em função dessa mudança de perfil populacional. Então, de um país jovem, estamos passando a um país envelhecido, que é um sintoma de países mais desenvolvidos. Então, nesse aspecto, estaríamos melhorando as condições de vida. Mas envelhecimento, propriamente dito, significa alterações que o organismo sofre ao longo do tempo. O que, que a gente pensa quando a gente ouve a frase ou a palavra envelhecimento? A gente tem alguns conceitos já formados. Alterações que o organismo sofre ao longo do tempo. Pegando por aqui, e por vários outros autores, a gente poderia dizer, nós começamos a envelhecer no momento que a gente nasce, que a gente já começa a sofrer essas alterações orgânicas. Então, pegando nessa linha, já começa por aí. E essas alterações, elas têm por fase, por fonte, internas ou externas. Elas não são apenas marcadas pelo passar dos anos. Então, pela lei, a gente sabe que é considerado velho, idoso, seja lá o termo que a gente quiser usar, a pessoa a partir dos 60 anos. Então, a partir disso, ela começa a ter algumas preferências. Mas isso é a parte fechada da lei. Por que, que a gente diz isso? Porque todos nós conhecemos várias pessoas com a mesma idade. E a gente, visualmente, a gente já percebe que elas não são iguais na questão dessa alteração orgânica. Algumas parece que envelhecem mais rápido do que outras. As questões do envelhecimento interno, eles se dão pela renovação celular. É a fase da questão biológica. Então, a gente sabe também pela ciência que a renovação celular, ela se processa num período de aproximadamente 30 dias as células se renovam. Todas. Só que essa renovação, ela vai causando também nas nossas células um certo desgaste. Elas vão ficando como que também cansadas, poderíamos dizer assim, para ser mais fácil da gente entender. Então é por isso que com o passar do tempo, essa renovação ela começa a ser mais lenta, ela não tem mais o mesmo efeito que tinha quando a gente era bem mais novo. E a gente pega uma criança e a gente vê a questão da pele dela como é, como ela acontece. Mas tem também os fatores externos, que são A gente pode citar a alimentação, o ar que a gente está respirando, cada vez mais poluído, radiação do sol, que nos causa envelhecimento, e os nossos vícios de todos os tipos. Então, além da questão interna, essa questão externa, ela acelera o nosso processo de envelhecimento se a gente andar nesse caminho, vamos dizer, errado. Muito bem, isso tudo é questão física e material, mas que todos nós estamos sujeitos, porque a gente entende vida do nascimento até a morte. E o ideal é que a gente consiga passar por todas essas fases, porque cada uma delas tem um significado e tem uma importância. Em situações como essa que foram citadas, a gente percebe que existe uma necessidade de uma mudança dos nossos hábitos, para que a gente não acelere, ou para que a gente tenha consciência da necessidade do nosso corpo, que é o nosso veículo de manifestação, e trate ele de uma forma saudável. Então a gente começa, depois de uma certa idade, a gente começa a mudar os nossos hábitos alimentares, porque a gente não precisa mais se alimentar da mesma forma como a gente se alimentava quando a gente tinha 20 anos, que a necessidade era maior. Então, se a gente tentar comer como daquela forma, a gente vai passar mal. Nós temos necessidade de exercícios físicos, porque o nosso corpo é uma máquina e necessita de uma manutenção periódica. Exercícios mentais, nós temos várias doenças e com esse aumento da nossa expectativa de vida, a gente vai percebendo isso, doenças de degeneração do cérebro. Então, nós temos que praticar exercícios mentais. Enfim, mudanças nos nossos hábitos de vida. A gente vai percebendo, a partir de uma idade, que algumas coisas não são mais necessárias, que algumas coisas não nos fazem bem, que algumas coisas nós temos que mudar. Se a gente pensar que no início da nossa juventude, a gente tinha que correr atrás daquilo que a gente queria. A gente tinha que se movimentar bem mais, porque a nossa visão de vida era uma. Hoje, nós temos uma visão diferente, ou pelo menos dentro de uma certa idade, a gente já começa a pensar de forma diferente. Tais coisas não me servem mais, ou eu não preciso mais dessas coisas. Eu posso organizar a minha vida de uma forma mais saudável, não apenas no aspecto físico, mas no aspecto também espiritual. Eu começo a dar mais importância à questão espiritual. Que bom se a gente conseguir fazer isso mais cedo. Talvez a gente possa fazer escolhas diferentes para chegar nesse momento também de uma forma diferente. Mas normalmente é com o andar da carruagem que a gente vai se acomodando, vai botando as coisas no lugar. Muito bem. Qual é o medo que nós temos de envelhecer? Se não nós, as pessoas, enfim, que nós conhecemos às vezes. A gente percebe que existe um medo do envelhecimento. Uma tentativa de negar ou de fugir desse processo que é natural e que é necessário, e eu diria, mesmo não ainda estando tão avançado, que é bom. Porque cada fase da vida tem a sua parte boa. Então, qual é o medo que nós temos? Nós temos que pensar que, quando eu falei antes, o que a gente entende por envelhecimento? A questão dos nossos conceitos. Como é que a gente aprendeu a conceituar o que é velho? Porque quando a gente chegar naquela fase em que nós entendemos, talvez a gente sinta esse medo, talvez a gente não se aceite, talvez a gente tente fugir disso, mesmo sabendo que não dá para fugir. Mas a questão é muito da forma como eu entendo, da forma como eu encaro. Então a gente vê várias informações, pesquisas, que aqueles que conviveram durante a vida com pessoas de mais idade, os seus avós principalmente, elas têm uma visão diferente daquele que nunca teve por perto alguém de idade avançada. Nós criamos vínculos através disso. Nós passamos a perceber que aquela pessoa de mais idade, assim como eu, quando menos idade, ou em qualquer fase da vida, a gente tem as mesmas necessidades físicas, talvez mais. Mas existem necessidades do ser que não são por idade. Quem não gosta de atenção? Quem não gosta de carinho? Quem não precisa disso? Quando a gente está numa fase da vida mais ativa, quando a gente é mais produtivo, quando a gente está mais cercado, às vezes, de pessoas, não são amigos, são pessoas, talvez a gente não pare para pensar muito nisso. Mas, às vezes, perto de nós pode ter alguém que talvez não esteja nessa mesma fase, esteja numa outra fase e esteja acompanhando o nosso desenvolvimento de uma outra forma. A questão do envelhecimento dentro do Espiritismo, ele nos diz que a vida é uma experiência, que a gente está aqui tendo uma nova experiência reencarnatória. E como é que a gente vai adquirir a experiência necessária se a gente não passar pelas diversas fases que essa experiência nos pede? Como que eu vou me desenvolver por completo? Ou como que eu vou saber de alguma coisa se eu não vivenciar ela? Então, bem mais do que um conceito, é uma experiência. E como eu disse, é uma experiência rica em vários aspectos. Feliz daquele que tem, né, os seus avós por perto, ou os seus pais, já estão em uma idade mais avançada, para poder perceber o quanto eles têm a nos ensinar. Sempre há tempo de aprender alguma coisa, seja para nós, ou seja para quem, de repente, já está vivendo uma idade mais avançada. Que a gente usa o nome velho de uma forma pejorativa. De novo, o conceito, né? Então parece como alguma coisa, como eu falei em capacidade produtiva, parece que não produz mais, não tem mais serventia. Então, muitas vezes, quando a gente chega naquele ponto da vida, a gente se sente deprimido. Porque a gente chegou num ponto em que a gente acredita que a gente não vai mais para lugar nenhum, que a gente não tem mais uma função. Será que é verdade? Eu vejo hoje aqui várias pessoas com cabelos brancos. Eu ainda sobrou um pouco, né, de branco. Mas os que sobraram também são. E por experiência, eu acho a vida que vem se desdobrando a cada dia uma experiência muito interessante. Porque lá atrás também a gente aprendeu algumas coisas sobre essa questão, a ter uma observação diferente com a experiência de outros. A gente também aprendeu. Não aprendeu tudo. A gente tem que viver algumas coisas. Mas é uma experiência única. A manifestação do Espírito na matéria. A gente vai vendo que as restrições que o corpo vai impondo ao espírito, elas nos trazem também um aprendizado. A gente sempre diz, né, como é sábia a vida. Imagina se nós tivéssemos a experiência dos 60 com o corpo dos 20. O que a gente não faria? Então, que bom que é tudo dosado. O aprendizado vem para a gente repassar ele e para a gente aprender ele.